Brasília. Estilo radical, guindarte 121. Guindarte 121. Em cirurgia, guindarte 121. Tropa de elite, guindarte. Guindarte 121 não abre pra nenhum otário. 1, 2, 1. Branco e pivete SP, guindarte 121 de Brasília. Guindarte 121. Eu já falei, 1, 2, 1, não é a questão. Então. Nós estamos de volta com o Iô e também com Guindarte 121. Ou 1, 2, 1. Guindarte 1, 2, 1. Liberdade, Guindarte 2, 1. Guindarte 121. Guindarte 1, 2, 1. Guindarte 1, 2, 1. Guindarte. Para os manos daqui. Cada vez mais respeitado. É embaçado, não é mole. Não, não. Assim